O que você vai aprender nesse podcast? Nesse podcast, você irá acompanhar a apresentação de um projeto estrutural em Light Steel Frame através da caracterização de todos os documentos que devem ser produzidos para a realização de todas as etapas do processo construtivo, tais como a execução, através dos detalhamentos técnicos e visualizadores 3D, especificação das seções às barras, provindas através do dimensionamento estrutural, e a orçamentação, através da elaboração dos quantitativos dos componentes utilizados para a elaboração do projeto. Bom podcast! Então estou aqui agora com um projeto estrutural desenvolvido no sistema construtivo Light Steel Frame, o qual quero apresentar alguns conceitos para você. Então os sistemas frame, tais como o Wood Frame e o Light Steel Frame, eles trabalham com um sistema de distribuição de cargas, que é diferente da forma que a gente está habituado com o concreto armado, e nós utilizamos vigas e pilares. Então o que, que esse conceito do sistema construtivo Light Steel Frame quer dizer com a distribuição de cargas? Então, a edificação ela é composta por painéis, os quais esses painéis eles são formados a partir de elementos, de componentes estruturais que são específicos para o sistema construtivo Light Steel Frame, os quais nós vamos estar estudando nos próximos slides. Mas o principal conceito da distribuição de cargas no sistema construtivo Light Steel Frame é que todas as cargas elas precisam estar alinhadas de forma a serem distribuídas da parte dos elementos superiores, dos subsistemas superiores, até a fundação. Então vamos analisar aqui, por exemplo, esta parte da edificação, onde nós temos aqui a cobertura. Então essa cobertura ela está sendo fixada aqui na minha platibanda. Essa platibanda ela está descarregando as cargas da cobertura em uma laje, qual é essa laje aqui? Ela está sendo utilizada como um decorativo, certo? Então esse decorativo ele está distribuindo as cargas aqui para o painel superior, né, para o painel do segundo pavimento, as quais elas vão chegar aqui nas minhas vergas, as vergas vão distribuir estas cargas aqui para os meus painéis aqui de paredes. Essas paredes vão distribuir aqui as cargas para a laje de piso, as quais essa laje de piso vai encontrar uma verga, vai distribuir as cargas aqui para os pavimentos de, aliás, para os painéis e paredes do pavimento térreo e até chegar na fundação. Então, esse é o principal conceito de uma edificação no sistema construtivo Light Steel Frame, as quais nós estamos trabalhando com cargas alinhadas. Então, deixa eu mudar a vista aqui, vamos ver se vai ficar fácil de a gente entender, mas vamos ver se vai ficar claro aqui uma visualização, um conceito que eu quero mostrar para você. Então você pode ver que tanto os painéis das paredes térreas, elas são alinhadas com as paredes superiores, que também são alinhadas com as estruturas de laje. Então olha, você pode ver que as lajes elas estão alinhadas, então as minhas paredes, os perfis de paredes, elas estão descarregando diretamente em cima dos meus perfis de laje e assim sucessivamente. Então aqui na minha cobertura ela está apoiando aqui na platibanda, a platibanda vai descarregar nesse decorativo, esse decorativo vai descarregar aqui num perfil de parede, o qual vai distribuir as cargas para as vergas e assim por diante. Então, isso aqui que eu estou apresentando é uma modelagem, é uma concepção estrutural que foi elaborada para o sistema construtivo Light Steel Frame. Então, como você pode ver, nós temos diversos aglomerados de perfis, os quais esses perfis eles são separados aqui por painéis. Então, cada painel ele contém elementos específicos, elementos, componentes que vão que vão cumprir alguma função dentro da edificação. Então agora eu quero apresentar para vocês quais são os tipos de arquivos que eu mencionei que você precisa elaborar para criar um projeto estrutural no sistema construtivo Light Steel Frame. Então vamos começar aqui com o detalhamento executivo, que é aquele onde eu falei que você precisa transmitir as informações através de elementos cognitivos, sejam eles através de números, textos ou desenhos. Então, nesse projeto é o que você vai precisar transmitir as suas ideias de modo com quem os receba consiga fazer a execução da edificação e entender as ideias que você quis passar. Então, nós, por exemplo, precisamos fazer o detalhamento dos chumbadores, o detalhamento da locação dos painéis do pavimento terra. Então aqui nós vamos precisar utilizar cotas, a indicação dos painéis. Logo já vou mostrar aqui para vocês todas essas flechas onde estão indicados as nomenclaturas dos painéis. Nós vamos precisar fazer o detalhamento individual desses painéis de forma que eles sejam alocados no pavimento e deem forma à edificação. Então nós temos aqui, por exemplo, o detalhamento dos componentes superiores, vistas isométricas, cortes, elevações, elementos textuais, balões de detalhes. O que mais que nós temos aqui? Detalhamento de laje, detalhamento de cobertura. Então aqui você pode ver que esse projeto, que eu estou utilizando aqui para apresentar para vocês, é um projeto que a pessoa que fosse receber, ela não iria encontrar nenhuma dificuldade para executar. Porque como você pode ver, esses projetos, eles contêm aqui detalhes, contêm textos, contêm cotas, enfim. Então aqui a pessoa que recebesse esse projeto iria conseguir fazer a execução sem maiores dificuldades. Então esse é o detalhamento executivo. Você também vai precisar fazer o detalhamento de painéis. Então você pode ver aqui que nós temos aqui diversas nomenclaturas, as quais cada nomenclatura se refere a um painel. Então você vai precisar também fazer o detalhamento individual de cada elemento frame. Então nós temos aqui, por exemplo, um painel de parede. Aqui nós temos todos os elementos, todos os componentes que são utilizados dentro do sistema construtivo, tais como as guias, os montantes, as fitas, chapas. Nos próximos slides nós vamos estar abordando quais são esses tipos de componentes que são utilizados para uma edificação no sistema construtivo Light Steel Frame. Então aqui no detalhamento de painéis você vai precisar colocar cotas, você vai precisar informar qual tipo de perfil que você vai utilizar no painel. Então aqui nós temos detalhamento de painéis de paredes, aqui mais para o final nós vamos ter os painéis de cobertura, nós vamos ter as treliças. Então você precisa fazer um detalhamento específico para cada tipo de painel, e cada tipo de painel ele deve ser detalhado e deve ser apresentado no detalhamento executivo para que ele possa dar forma à edificação. E também você vai precisar criar uma lista, que é o que a gente chama de quantitativo de materiais, lista de corte, onde você vai precisar fazer um quantitativo de todos os componentes que vão ser utilizados para a edificação. Então nós temos aqui, por exemplo, uma lista onde nós precisamos quantificar os parafusos, chumbadores e aqui uma lista do aço. Então, por exemplo, nesse painel, no 1N2, aqui nesse painel nós vamos ter um montante com uma espessura de 0,95 e o comprimento de 3,600 mm, e assim por diante. Então sempre quando você for criar um projeto estrutural, você precisa fazer um quantitativo, porque através desse quantitativo é que os materiais, os componentes do sistema construtivo Light Steel Frame vão ser comprados. Então eles precisam ser comprados através desses documentos, com essas características, para que você faça o detalhamento dos painéis, e depois que você fizer o detalhamento dos painéis, você faça o detalhamento executivo para que você consiga executar, transmitir as ideias da criação do projeto estrutural.